Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 9, versículos 17 a 23. Daniel capítulo 9, livro do profeta Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Acompanhe a leitura da palavra de Deus a partir do verso 17 até o verso 23. Diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ensina-nos, Senhor Deus, a viver como viver, como viveu o teu servo Daniel, Senhor. A viver dependentes do Senhor, Pai, sabendo que o Senhor é poderoso para transformar a nossa sorte. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite sobre a oração que Deus ouve. Como é lindo nós lermos esse trecho, esse pequeno trecho do livro do profeta Daniel. E nós percebemos que durante uma oração, enquanto a oração ela era feita, essa oração ela foi respondida. No mesmo instante que aquela oração ela era feita, Deus ele mandou o seu anjo e operou na vida de Daniel. Como é lindo esse texto, como nós, aliás, toda a vida de Daniel é um testemunho tremendo de como Deus ele operou na vida dele, de como Deus operou mesmo naquela opressão do cativeiro babilônico ao qual o povo judeu estava sendo, a qual o povo judeu foi levado. E eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite, nesse trecho, para nós entendermos um pouco a respeito da oração que Deus ouve, da oração que chega aos ouvidos de Deus, da oração, dessa oração que é poderosa, que tem o poder de fazer com que os céus comecem a se mexer, essa oração que tem o poder de fazer com que as coisas dessa vida, que até então estavam paradas, comecem a se movimentar. Para que nós entendamos um pouco com o profeta Daniel a respeito dessa oração, a oração que Deus ouve. Meus irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus de verdade. É tempo de nós pararmos de brincar de igreja. É tempo de nós pararmos de brincar com a nossa vida espiritual, tratando a nossa vida espiritual como qualquer coisa dessa vida. Nós vemos aqui em Daniel que Daniel ele era um homem que vivia no cativeiro. Ele não tinha casa, ele não tinha as suas posses, tudo que ele tinha era do rei. Ele vivia uma vida razoavelmente boa, porque Deus o abençoou e ele vivia no palácio do rei. Ele era um dos sábios ao qual o rei, desde lá do começo do livro de Daniel, nós percebemos o rei Nabucodonosor trazendo pessoas, trazendo homens e fazendo com que eles pudessem estar no seu palácio. A mesma coisa aconteceu com os outros reis que vieram também do Império Babilônico. E Daniel, ele era um prisioneiro. E ele foi um homem que não se conformou, meus irmãos. Ele foi um homem que era prisioneiro. Ele sabia do estado dele e do seu povo. Ele olhava para o seu povo, ele via que o povo dele era um povo cativo, não era um povo livre. Era um povo que estava preso, era um povo que foi levado ao cativeiro. E ele não se conformou com aquilo. E ele, meus irmãos, ele começou a buscar a Deus com todo o seu coração. Como é bonito nós podemos ver a vida de Daniel e vendo que ele buscava a Deus de todo o seu coração. Olha, nesse mesmo capítulo 9, no versículo 3, diz, Daniel, ele narra, na narrativa, ele diz assim, eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e com rogos ou clamor, com jejum e com saco e cinza. Meus irmãos, nós percebemos Daniel, ele buscando a Deus de todo o coração. Ele, quando ele olhava para a situação em que ele estava, ele não se conformou com aquilo. Meus irmãos, ele olhava para a situação do seu povo, a situação dele. Ele olhava, ele não queria se conformar com aquilo. Meus irmãos, é tempo de nós pararmos de se conformar com a mediocridade da nossa vida espiritual. É tempo de nós pararmos de se conformar com as nossas igrejas que andam assoladas, assim como Daniel, ele diz que o santuário estava assolado. Versículo 17, ele diz, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do seu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos num tempo onde as igrejas estão assoladas, onde as igrejas estão destruídas. Nós vemos muito volume nas igrejas, nós vemos muitas coisas, mas são igrejas mortas. Quantas igrejas que nós temos percebido que não existe mais vida. Isso nós sabemos porque nós não vemos frutos do Espírito. Nós não vemos mais os dons espirituais sendo utilizados. Igrejas se transformando em verdadeiros clubes. E eu não quero ir longe e falar das outras igrejas, eu quero falar da nossa igreja. A nossa igreja está virando um clube. Onde nós estamos vindo para cá, nós estamos nos reunindo, está tudo muito bom, tudo muito bonito, mas a pergunta que fica é, onde estão os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito lá da carta de Gálatas, capítulo 5, amor, alegria, paz. Será que nós temos visto isso na igreja? Será que nós temos visto isso em nossas vidas? Ou será que nós estamos transformando da igreja um clube? Será que nós temos visto na igreja os dons espirituais sendo praticados aqui para edificação do corpo? Será que é isso que nós temos visto aqui na nossa igreja? Eu não quero falar hoje das outras igrejas, das outras religiões. Eu quero olhar para dentro das nossas quatro paredes. E eu gostaria que você fizesse a mesma coisa para você, para a sua vida, para a sua família, de como andam as coisas na sua vida, de como andam as coisas na sua casa. Porque a igreja nada mais é do que o reflexo daquilo que acontece em nossas vidas. A igreja nada mais é do que o reflexo daquilo que, aquilo que ocorre em comunidade, é o reflexo daquilo que ocorre no indivíduo e ele no seu núcleo familiar. E isso se reflete na igreja. Por isso, meus irmãos, é tempo de não se conformar mais. É tempo de nós olharmos para as nossas vidas e não mais nos conformarmos com a mediocridade da nossa vida espiritual. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós buscarmos, de fazermos como Daniel. Daniel, ele olhava para a sua situação e ele dizia, eu não quero mais isso na minha vida. Ele olhava para a situação dele, que ele vivia, dele, do seu povo, da sua família. Ele dizia, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu vejo que isso que está acontecendo, eu vejo que é a ação do inimigo das nossas almas. Eu não quero mais me conformar com estas coisas. Meus irmãos, Daniel, ele era um homem que olhava para a sua situação. Ele não queria mais se conformar com aquilo. E sabe o que ele fez? Ele começou a buscar a Deus de todo o seu coração. Porque, meus irmãos, quando nós começamos a cair em situações, nós sabemos que somente Deus, ele pode nos tirar. Existem determinadas situações de nossa vida que somente Deus tem o poder de mudar a nossa sorte. E eu gosto muito de um texto que é Joel, capítulo 2, que, vamos abrir Joel capítulo 2, versículos 12 a 14. Joel capítulo 2, versículos 12 a 14. O profeta, ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Veja, meus irmãos, o Senhor dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar, em libação para o Senhor vosso Deus. Ah, meus irmãos, é tempo de nós buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração. É tempo de nós buscarmos ao Senhor, é tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de clamar. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu não vivo nesse lamaçal do pecado que o Senhor está falando. Por que que eu tenho que jejuar, orar e clamar? Meus irmãos, para mim não existe a vida de um homem mais exemplar do que Daniel. Mais exemplar no procedimento. Era um homem que ele era irrepreensível diante de Deus. Era um homem ao qual os outros homens olhavam e não tinham no que pudessem falar a respeito dele. Tanto que, por diversas vezes, tramaram coisas contra ele para que pudessem matá-lo e nem assim conseguiram. E ele decidiu se colocar, jejuar, ele decidiu fazer isso por ele, pelo seu povo. Meus irmãos, se nós queremos que Deus ouça a nossa oração, é tempo de nós buscarmos a Deus de verdade, pararmos com a nossa mesmice espiritual, aquela mesmice de se lembrar que tem, que é, lembra que é crente quando tem um jogo no domingo à tarde, lembra, e vamos logo que tem igreja, e aí você lembra, e onde é que está a Bíblia, eu não sei, eu fiquei, deixou ela fechada a semana inteira, e esqueceu de orar a semana inteira, e esqueceu que tem culto. Meus irmãos, nós precisamos parar com essas coisas. É tempo de buscar a Deus de verdade, é tempo de buscar a Deus com todo o nosso coração. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Se nós queremos achar a Deus em nossas vidas, se você não está se conformando com a sua vida, se você, assim como Daniel, você olha para a sua vida e não se conforma, em primeiro lugar, busque a Deus de verdade. Tome uma decisão na sua vida. Tome uma decisão na sua vida de começar a buscar a Deus de verdade na sua vida. Não só na sua vida, mas também em família. Eu tenho testemunho, meus irmãos, como é lindo isso. Nós temos testemunhos de famílias aqui da nossa igreja que falaram, pastor, a partir desse dia eu comecei a... Tomamos uma decisão e começamos com a nossa família a buscar a Deus. Já duas famílias ouviram dizer isso aqui na nossa igreja. Sabe o que acontece? Já começa o atropelo. O diabo já sabe que o negócio é feio. E o diabo começa a tremer. E ele já está derrotado em nome de Jesus. Porque ele sabe que a partir do momento, meus irmãos, que nós tomarmos posição, de que nós começarmos a buscar a Deus com todo o nosso coração, nada vai poder deter a igreja. Nós sabemos que nada pode deter o povo de Deus, aquele povo que está de joelho buscando ao seu Deus. Meus irmãos, é tempo de buscar a Deus de verdade. Em primeiro lugar, isso. Se nós queremos saber, queremos que Deus ouça a nossa oração, nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Buscar a Deus com tudo, todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Em segundo lugar, se nós queremos que Deus ouça as nossas orações, nós precisamos conhecer a Deus. E principalmente precisamos conhecer a maravilhosa graça e a maravilhosa maravilhosidade da misericórdia do Senhor, meus irmãos. Versículo 18 que nós lemos, Daniel, ele diz assim, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Meus irmãos, Deus, ele nos abençoa, e glórias a Ele por isso. Ele nos abençoa segundo a sua misericórdia e segundo a sua graça, não conforme a minha e a sua justiça. Nós precisamos saber que Deus, Ele ouve a nossa oração, não baseado naquilo que eu faça para Ele, mas baseado na sua própria justiça, na sua própria misericórdia. Porque Ele, tudo que Ele nos dá, meus irmãos, é pela sua misericórdia. Não há nada que nós possamos fazer a Ele para que Ele possa nos dar alguma coisa. Ele já tem tudo. Não há nada que nós possamos dar a Ele para que Ele possa nos retribuir de volta. É diferente de nós que, às vezes, ganhamos um presente e ficamos constrangidos e, na primeira oportunidade que temos, queremos presentear a pessoa de volta. Meus irmãos, não existe nada que Deus, Ele precise. Deus, Ele não precisa do teu dinheiro. Se você acha ainda que Deus, Ele quer o seu dinheiro, fique Ele com todo Ele para você. Deus, Ele é dono de todo ouro, toda prata. Ele não precisa do teu dinheiro. Se você acha que Deus precisa de alguma coisa de você, Ele não precisa. O que Deus quer, Ele quer a tua vida. Deus, Ele quer você por completo. Deus, Ele quer que você converse com Ele. Deus, Ele quer o seu amor. Deus, Ele quer te amar. Meus irmãos, Deus, Ele nos abençoa segundo a sua misericórdia, a partir da nossa salvação, de o mais importante de nós, que é a nossa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que Ele nos vivificou enquanto nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados. Enquanto nós estávamos mortos, morto não faz nada, morto não se mexe, morto não consegue dar presente, morto não consegue cantar, morto não consegue louvar, morto não tem entendimento para fazer nada. Enquanto nós estávamos mortos, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. Meus irmãos, nosso Deus é aquele Deus que nos ouve, e muitas vezes isso acaba sendo impedimento para as nossas orações. Muitas vezes nós pensamos assim: puxa vida, eu estou fazendo tantas coisas erradas diante de Deus, e Deus, Ele não vai ouvir a minha oração. Eu tenho feito tantas coisas erradas, e eu tenho feito pecado após pecado, eu estou errado na minha vida, eu sei que eu estou errado, e Deus, Ele não vai responder a minha oração. Mas, meus irmãos, quando nós dizemos isso, nós estamos achando que Deus, Ele vai responder às nossas orações por alguma coisa que nós possamos fazer por Ele. E Daniel, ele sabe disso, ele sabe que é pela fé que nós atingimos tão graciosa salvação de Deus. É somente através da fé que nós vemos Deus agir em nossas vidas. Não é nada que nós possamos fazer para Ele. Meus irmãos, mesmo nós estando lá no fundo do poço, talvez você esteja vivendo uma vida de pecado, talvez o diabo esteja atropelando a sua vida, talvez o diabo já fez o que fez na sua vida, e você se vê no fundo do poço, já sem forças para dizer. E isso aconteceu também com o salmista Davi. O salmista Davi também, ele chegou a esse fundo de poço, meus irmãos. O salmista Davi, ele provou do pecado. O grande salmista Davi foi um adúltero, foi um assassino. Ele sabe o que é o pecado, assim como muitos de nós. Talvez você até aparente, tenha essa aparência bonita de crente, dá esse sorriso batista bonito quando chega na igreja, né? Mas só Deus, Ele sabe, só Deus, Ele conhece, só nós conhecemos a nossa podridão. Somente o ser humano sabe o que o ser humano é capaz de fazer. Eu acho muito bonito quando Davi, ele no Salmo 40, versículo 2, ele diz assim a respeito do Senhor: Deus tirou-me de um lago horrível, Deus me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ah, meus irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que Ele não olha para a nossa situação. Talvez você esteja nesse charco de lodo, talvez você esteja nesse fundo de poço, talvez você olhe para a sua vida, você diz: não tem mais jeito, Senhor. Senhor, minha vida já não tem mais jeito, eu já não tenho esperança, já tentei de tudo. E eu quero dizer para você: confie no Senhor. Confie que o Senhor é poderoso para tirar a sua vida, confie que o Senhor, Ele é poderoso para mudar a sua sorte. Não importa como a sua vida esteja, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que a sua família esteja vivendo, saiba que o Senhor é poderoso para tirar a nossa situação daquele fundo de poço e firmar os nossos pés e colocar a cada um de nós de novo firmes para louvar ao Senhor. O Salmo 40, ele continua, diz que Deus, Ele coloca nos nossos lábios um novo cântico ao Senhor. Ah, meus irmãos, como é bonito a obra que Deus, Ele faz em nossas vidas. Não porque nós mereçamos, não porque nós fizemos algo a Ele, mas pela sua maravilhosa graça, pela sua misericórdia. Nosso Deus, Ele é misericordioso. Nós precisamos conhecer que o nosso Deus, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ela se renova a cada manhã. Cada dia é um novo dia, uma nova oportunidade que Deus nos dá, para que nós possamos nos apegar a Deus, para que nós possamos buscar ao nosso Deus. Se nós queremos que Deus ouça a nossa oração, nós precisamos ter fé. Esta fé que move montanhas, a fé de que não é por algo que eu possa fazer a Deus, mas por algo que Ele tem, que é a sua misericórdia e a sua graça. E Ele ouve a nossa oração, meus irmãos. Em terceiro lugar, nós aprendemos por esse texto de Daniel que as nossas orações, elas são respondidas quando nós confessamos os nossos pecados a Deus. As nossas orações, elas são respondidas quando nós confessamos os nossos pecados a Deus. O versículo 20 diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Meus irmãos, como é lindo, nós vemos esse texto de Daniel. Eu acho estranho Daniel olhando, dizendo, eu estava de pano de saco, pedindo perdão, quando nós vemos Daniel, um grande homem de Deus. Meus irmãos, pedir perdão é algo essencial para o ser humano. Todos nós precisamos assumir que temos pecados em nossas vidas. Se até mesmo Daniel, que era um homem exemplar para nós, ele assumiu, estava dizendo, olha, eu estava confessando os meus pecados. Nós precisamos também assumir que existem coisas em nossas vidas que precisam ser mudadas. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos. E nós precisamos começar a olhar para as nossas vidas e olhar para as nossas vidas e dizer, peraí, essas coisas em minha vida não são de acordo com a vontade de Deus. Eu sei disso e eu preciso ser honesto e eu preciso mudar. A mesma coisa, talvez você olhe para a sua família e você veja para a sua família e você começa a ver e perceber, peraí, existem coisas aqui que não são de acordo com a vontade de Deus. Existem coisas que precisam ser transformadas. Ah, meus irmãos, o primeiro passo que nós precisamos em nossa vida é assumir que as coisas não vão bem. Nós precisamos assumir, olhar para as nossas vidas e ver que existem coisas que precisam ser transformadas. Nós precisamos olhar e saber que existe algo em nossas vidas que precisa ser transformado. E este algo é algo chamado pecado. Interessante como nos últimos tempos nós temos mudado o nome da palavra pecado para outro tipo de coisas. Não tenho mais pecados na minha vida, tenho problemas. Se eu roubo, eu não sou ladrão. Eu tenho problemas psicológicos, sou um cleptomaníaco. Quando a Bíblia diz que aquele que rouba, aquele que é ladrão, vai para o inferno. Se eu minto, eu tenho problemas psicológicos. Segundo os psicólogos, eu tenho algum transtorno, ou eu sou bipolar. Cada hora eu falo uma coisa. Mas parece que a gente está tirando a palavra mentira do nosso vocabulário. Quando a palavra diz que aquele que mente, ele está associado ao diabo, porque o diabo ele mente desde o princípio. Aquele que adultera, ele não é mais um adúltero, ele é alguém que tem um problema conjugal. Tem um problema familiar. Ora, meus irmãos, precisamos começar a assumir e colocar os pingos nos is. O que a palavra de Deus diz que é pecado, precisamos assumir e reconhecer que existe pecado em nossas vidas. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e reconhecer se existem pecados em nossas vidas que precisam ser transformados e precisamos lutar contra essas coisas. Em primeiro lugar, confessar, assumir, dizer, eu tenho realmente um problema. Isso é confessar. Porque eu também não tenho poder para tirar esse pecado de minha vida. E se você acha que você tem esse poder de tirar esse pecado da sua vida, você está enganado. Ora, se nós pudéssemos tirar os pecados das nossas vidas, Jesus não precisava ter morrido por nós na cruz. Mas foi por causa do nosso pecado que Ele se deu por nós naquela cruz, trazendo-nos tão grande salvação e trazendo-nos libertação dos nossos pecados. Meus irmãos, nós precisamos assumir e confessar o nosso pecado a Deus e dizer, Senhor, eu reconheço, Senhor, que existe um pecado em mim. E, Senhor, eu reconheço que eu não tenho poder para transformar a minha própria vida, Senhor. Por isso que eu preciso te buscar, Senhor, com todo o meu coração, porque eu sei que a salvação está no Senhor. Era isso que Daniel fazia, meus irmãos. Era isso que Daniel fazia. Interessante a vida de Davi. Davi, ele conta no Salmo 32, gostaria de ler também o Salmo 32, versículos 3 a 5. Davi, ele conta o que aconteceu enquanto ele não assumiu, enquanto ele olhava para a vida dele e dizia, está tudo bem. Enquanto ele continuou na sua vida, com seus problemas, digamos assim, quando ele olhava para a sua vida e não era pecado, mas era um problema, algo que ele logo iria resolver. Porque o pecado na nossa vida é assim, não é um problema, mas é algo que eu logo resolvo. Ah, pastor, eu como pastor, eu ouço muito dessa. Pastor, eu estou com um problema aqui, ó, pastor, mas já estou resolvendo. Logo eu resolvo, pastor. Sabe, eu tenho esse problema aqui, pastor, mas olha, eu sei que logo, olha, assim que eu resolver, eu volto para a igreja, eu vou voltar. Meus irmãos, nós não conseguimos. Olha o que o salmista Davi diz, Salmo capítulo 32, versículos 3 a 5. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ah, meus irmãos, somente quando nós confessamos ao Senhor, somente quando nós confessamos a Deus, é que nós temos esse peso sair tirado das nossas vidas. Somente quando nós olhamos para a nossa vida e reconhecemos e confessamos ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que existem coisas na minha vida que precisam ser mudadas. E nós clamamos: Senhor, venha me transformar. Senhor, eu reconheço que a minha vida está ruim. Eu reconheço que o diabo tem agido em minha vida. E eu tenho dado esta brecha. Somente quando nós reconhecemos, é que nós podemos ser transformados por Deus e receber o toque do nosso Deus. É interessante que na vida de Daniel, não só ele pedia perdão pelos seus pecados, mas olha que interessante, a palavra de Deus diz que ele pedia perdão também pelos pecados do seu povo. Ele pedia perdão pelos pecados do povo. Eu acho, à primeira vista, quando eu olhei, e essa semana eu até estive conversando com alguns irmãos a respeito disso, que normalmente a gente tem a tendência de pedir perdão por nossos pecados, mas não pelos pecados do outro. E porque o pensamento que vem às nossas mentes e a pergunta que fica é: o que eu tenho a ver com o pecado do outro? Para o outro que se lasque. O que eu tenho a ver com o outro pecando? Já é difícil, pastor, eu cuidar do meu próprio pecado? Pastor, já é difícil fazer com que eu não peque? Já é difícil fazer com que eu não dê minhas escorregadas? Muito mais eu vou ter que me preocupar com o pecado do meu irmão e da minha irmã? Meus irmãos, a vida em igreja e a vida em comunidade, ela nos ensina que nós precisamos nos preocupar também com os pecados do nosso próximo. A vida em comunidade, e mais importante, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida em igreja, nós precisamos nos lembrar que algumas coisas, elas acontecem, e Deus, ele coloca dons sobre a igreja para que o povo de Deus possa ser santificado. Por isso que existem dons de exortação, de disciplina, para que a igreja possa ser disciplinada, para que a igreja possa ser exortada. Meus irmãos, nós vivemos num tempo onde igrejas não têm mais disciplina. Vivemos num tempo onde pode-se fazer o que quiser e ser membro de igreja. Precisamos parar com estas coisas. Igrejas onde os seus membros pintam e bordam. No domingo é glória a Deus e aleluias. E na segunda-feira é fazendo coisas erradas. Não podemos, meus irmãos, mais coagir com essas coisas. Deus não age quando há pecado no meio do povo. A palavra de Deus, ela é clara. Josué capítulo 7 conta a história de Acã. Eu não vou ler a história inteira, mas a moral da história é que Deus, ele tinha falado: olha, vocês destruam aquele povo e não tomem nada daquele povo. Mas Acã, ele foi, pegou uma capa, uma roupa bonita, ele pegou um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro. Pouquinho, 2 quilos de prata, 500 gramas de ouro. É igual a gente vai no supermercado. Quem já foi no supermercado e comprou meio quilo de mussarela? Não é uma coisa com ouro, só que o ouro é muito denso. 500 gramas de ouro dá uma barrinha pequenininha, cabe num bolso. E a palavra de Deus diz, olha, abre lá em Josué capítulo 7. Olha o que ele fez com aquilo. Ele pegou Acã, Josué capítulo 7, versículo 10 diz: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinham ordenado, e até tomaram do amaldiçoado, também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem opuseram. Meus irmãos, vejam o que fizeram. Eles pegaram coisas daquele povo, coisas que eram amaldiçoadas. Deus falou: olha, não pegue estas coisas para você. Meus irmãos, quantos crentes têm mexido com coisas que são do mundo, coisas que são amaldiçoadas, e tem, sabe o que, que se faz? Faz igual Acã fez, esconde debaixo da roupa, esconde debaixo da capa, põe na gaveta lá no fundo. Meus irmãos, enquanto na igreja nós tivermos esses pecados escondidos, enquanto nós tivermos na igreja esses pecados escondidos em nossas vidas, Deus, ele não vai se manifestar. Aliás, a maldição vinha sobre o povo, porque existia pecado no meio do povo. 36 homens morreram, porque homens pecaram lá no meio. E mais para frente, Deus, o próprio Deus, ele toma à frente, e nós vemos que a própria família de Acã, ela é destruída. Meus irmãos, não podemos permitir, não, em primeiro lugar, em nossas vidas. Devemos tirar o pecado das nossas vidas. É tempo de nós tomarmos postura com relação ao pecado, com as coisas amaldiçoadas nesse mundo, as coisas com as quais não está a bênção do Senhor. Nós precisamos tomar postura com relação a estas coisas. Nós precisamos dedicar as nossas vidas a Deus. Não ficar presos com as coisas desse mundo. Nós precisamos confessar os nossos pecados, sim, mas nós também devemos nos lembrar que um pecado escondido no meio da comunidade, ele impede com que toda a comunidade seja abençoada. Nós devemos nos lembrar que Deus, ele quer agir no meio da igreja, mas para que Deus haja ali de todo o coração, para que Deus haja, toda a igreja precisa estar unida em pensamento, unida em propósito de santificação, em propósito de oração. Meus irmãos, nós não podemos mais nos conformar com a mesmice da igreja. O diabo está pintando e bordando nas nossas igrejas. As igrejas estão decrescendo em número, as igrejas estão decrescendo em espiritualidade. Nós precisamos mais não se conformar com estas coisas. Precisamos tomar posição, assim como Daniel fez, de pedir perdão em primeiro lugar pela sua vida, mas também pelos pecados do seu povo. E nós devemos nos lembrar que Deus, ele é poderoso, e Deus, ele não permite o pecado no meio da igreja. Deus, ele é um Deus santo. Deus é um Deus santo. Ele não e nunca irá aprovar o pecado em nossas vidas. O pecado, ele traz a morte. O salário do pecado é a morte. Nós precisamos confessar os nossos pecados, mas também como comunidade precisamos nos lembrar que o pecado de um, ele traz maldição a todo o povo. Precisamos repensar como temos agido em nossas igrejas com relação a certos membros. Em último lugar, a oração que Deus ouve. Versículo 23 do capítulo 9 de Daniel diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Ah, meus irmãos, como eu acho lindo esse texto. O anjo Gabriel chegando para Daniel e dizendo: Daniel, você é um homem muito amado de Deus. Daniel, você não sabe como você é amado de Deus. Meus irmãos, nós precisamos pregar essa mensagem. E você, talvez, você esteja no fundo do poço, talvez o diabo esteja fazendo o que está fazendo na sua vida. Mas eu quero que você se lembre, você é muito amado de Deus. Talvez você não tenha tanta noção o quanto Deus ama a sua vida. Talvez você não tenha a ideia de quanto Deus, ele ama você. De quanto Deus, ele quer que você mude. De quanto Deus, ele quer que a sua vida seja transformada. João 3,16, um texto tão decorado, mas às vezes não o enxergamos na sua magnitude, que Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, que grande amor é esse de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz, que grande amor do Senhor, porque Ele nos dá a oportunidade de nós sermos chamados seus filhos. Meus irmãos, Deus nos ama. Deus, Ele nos ama. E Deus, Ele pagou um preço muito alto para nós vivermos uma vida cristã medíocre. Jesus Cristo pagou um preço muito alto na cruz para que nós continuemos a viver uma vida sem frutos do Espírito. Jesus pagou um preço muito alto para que a minha vida pudesse ter dons espirituais, para que minha vida pudesse ser cheia do seu Espírito. É Ele quem cumpriu esta promessa e é Ele quem derramou sobre a sua igreja os seus dons. Por isso, meus irmãos, eu gostaria que você não mais se conformasse com a sua vida. Eu gostaria que você olhasse a sua vida com outros olhos. Se coisas têm acontecido na sua vida que você não mais aprova, tome postura. Se coisas têm acontecido na sua família que você não aprova, tome postura. Você que é pai, você que é mãe, tome postura. Você como casal, tome postura. Decida seguir a Jesus de maneira verdadeira. E você vai ver que as suas orações vão começar a ser respondidas. Você vai ver que Deus, Ele vai começar a mexer o seu mundo espiritual. Que Deus abençoe a sua vida.